Hip hop nas artérias, convicção periférica, sem fazer média, pra vacilão comédia. O rap é meta, não sou pastor nem muito menos profeta. Narrar a verdade é o que interessa, vamos nessa. Ficção não é, nem novela, revolução na fé, aqui decreta. CP alerta, tem quem vê, mas não enxerga. Quando irão entender que a mensagem correta articula as ideias e separa o coração da merda. O sangue bom conserva a sua postura e a verdade não nega a sua missão com prontidão aqui na terra. Sempre alcança quem espera, não se entrega por causa da inveja. O rap é uma arma, um tiro na testa, explode a cara dos falsos profetas. Então vê se me erra, invejoso, olho gordo, aqui é mente aberta. Mas eu que impera no mundo, que não presta e usa absurdo. É lamentável, atolado em um poço fundo. Os irmãos perderam o rumo, no álcool, na pedra, no fumo, ou estão trancados atrás dos muros. E pela porta larga entraram muitos, se contaminaram com aquilo que é imundo. Dinheiro sujo não servirá de refúgio, só sofrimento a cada minuto. Na ilusão do submundo do crime, adultos e molecada sem futuro, se afundando sempre mais um bagulho, sem incentivo, sem estudo. O tempo é curto, temos que sobreviver a tudo. Eu luto pelo rap, não me iludo com aquilo que é imundo. Tô firmão, não durmo no barulho, aí vacilão. Convicção não tá cego, surdo, nem mudo. O som que revoluciona, sempre na responsa, o esquema assim funciona. À tona, o som que revoluciona, sempre na responsa, nos playboy causa insônia. À tona, o som que revoluciona, sempre na responsa, o esquema assim funciona. À tona, o som que revoluciona, sempre na responsa, nos playboy causa insônia. A minha cruz eu carrego, sai da mira, prego. Canalha perverso, não é dedicado pra você, nosso verso. Na fé eu venero, você se acha o pá, pensa que é esperto do veneno, quer provar de perto, se enganou por completo. Tudo que é mistério pertence a Deus, e você fala o seu ego. O pensamento incerto corrompeu seu cérebro, a luxúria, a simpatia do mundo moderno. Ousei da covardia, são quem recebe os méritos, os que tranca via. E feros periféricos, bandido de terno e gravata se escondendo. E por migalha os irmãos morrendo. O melhor é não tá dentro da Babilônia, tô correndo. Sei que depois não tem como voltar no tempo. Vou prestigiar o meu talento, ser mais ou menos, tá entendendo? Tem que ser 100%, então não se intimide. Nada de diz que me diz. As suas calúnias patife não nos atinge. Não sou o crime, também não sou canalha que oprime. Quem anda certo se previne, não subestime. Jesus Cristo vive, em nossa vida existe. Me faz um homem livre, digite a tecla confirme. Se for preciso entrar no ringue, pela vida eu tô no time. Vou vencer o mal e a praga do apocalipse. Tô fora de tolice, a paz aqui consiste e perpetua a vitória pra quem persiste. Pensamento sem limite. O rap atinge uma pá de porquinhos da elite. Que Deus ilumine a correria dos humildes, sem perecer o apetite, nos fortifique. Convicção sempre firme, informação adquire, não desacredite. À tona, o som que revoluciona, sempre na responsa, o esquema assim funciona. À tona, o som que revoluciona, sempre na responsa, nos playboy causa insônia. À tona, o som que revoluciona, sempre na responsa, o esquema assim funciona. À tona, o som que revoluciona, sempre na responsa, nos playboy causa insônia.